Já coberta de silvado, que até me dá aflição.

tem muito que trabalhar, porque ele pode descer, depois custa a levantar. Ela é trabalhadeira, para o negócio é coisa fina. Eu ando a semana inteira, eu ando a semana inteira com o negócio em cima. O meu negócio cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Foi arrumado, queimou, ergueu, queimou, ergueu, queimou, ergueu. Para o negócio desce, o negócio desce, o negócio desce. Trabalha com madre, o negócio cresce, o negócio cresce, o negócio cresce. A comadre para o negócio desce, o negócio desce, o negócio desce. Trabalha com madre, o negócio cresce, o negócio cresce, o negócio cresce. Cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Foi a comadre, queimou e deu, queimou e deu, queimou e deu. O meu negócio cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Foi a comadre, queimou e deu, queimou e deu, queimou e Ora, então acabamos de ouvir Augusto Canário, O Meu Negócio, e continuamos com a música, então vai ser Onde Está Esse Amor. No nosso primeiro beijo ficou o desejo viver a teu lado. Alguns anos já lá vão que o meu coração está desesperado, procurando essa paixão e voltar a ver esse amor perdido. Para te dar meu coração e feliz viver para sempre contigo. Onde está esse amor? Eu não sei, mas preciso encontrar. Amor, é com ele que eu vivo a sonhar. Onde está esse amor? Eu não sei, mas preciso encontrar. Onde está esse amor? É com ele que eu vivo a sonhar. No nosso primeiro beijo ficou o desejo viver a teu lado. Alguns anos já lá vão e o meu coração está desesperado, procurando essa paixão e voltar a ver esse amor perdido. Para te dar meu coração e feliz viver para sempre contigo. Onde está esse amor? Eu não sei, mas preciso encontrar. Onde está esse amor? É com ele que eu vivo a sonhar. Onde está esse amor? Eu não sei, mas preciso encontrar. Onde está esse amor? É com ele que eu vivo a sonhar. Esse amor perdido, para te dar meu coração e feliz viver para sempre. Ora, são 9 horas e 45 minutos e espero que estejam bem desse lado. E bom, para quem trabalha, que tenha uma boa coragem, porque faz menos um e bom, bem, tem que ser um bocadinho corajosos, porque o tempo aqui não está muito famoso e amanhã começa a fazer melhor. Ora, continuamos com a música. E então é Bombocas. Encontrei o amor, encontrei alguém que me faz feliz. Encontrei a paixão que me adoça o meu coração. Ele é o meu caso, quem me põe a suspirar.

esquecer, deixar de pensar em ti. Mas é tarde demais. Eu espero e desespero esta dor dentro do peito que vai doendo em mim. Sonho que o vento levou quem eu era, já não sou de hoje ficar sem ti. Por isso peço que voltes para mim. Viver sem ti eu não posso. Viver sem ti sozinha aqui não sei. Eu te amei. Baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo. Ora, então são 10 horas e 2 minutos na Rádio Arco-Íris. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória para fazer, que é da parte de Madame Ferré, para dedicar uma canção à Elizabeth e não esquecendo a senhora Madame Pinheiro também, e para todos os doentinhos do mundo. Ora, então eu vou meter o bacalhau, quer alho, porque diz que a Elizabeth gosta bem de ouvir esta canção, então vou meter e diz ela que tenham muita coragem, muita, muita saúde. Então, bacalhau, quer alho. Especialmente para Elizabeth. Então foi Saúl, foi o bacalhau caralho e foi especialmente para a Elizabeth, para a filha da Madame Pinheiro e para todos os doentinhos do mundo. Ora então continuamos com a música. Chego-me a ti para dar menino. Senta-te aqui no colinho do vizinho. Gosto de ti e quero que sejas minha. Tu és tão linda.

jardim, montar a mesa e por cima dela um cozinha portuguesa. Quero, quero, quero batatas com bacalhau, leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa e por cima dela um cozinha portuguesa. Quero, quero, quero. Os mosquitos picam, picam, por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no. Os mosquitos picam, picam, por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no. Eu quero trabalhar. Encontrei o meu amor aqui na discoteca. Um abraço, um beijinho. Vou-te tirar a porca diz ao parafuso. Oh meu amor, atarracha. O homem diz para a mulher: bota aí na tua. Vamos dançar e beber e cantar todos unidos. Ou a gente goza agora, ou então estamos. Eu quero fumo, chupa, chupa. Eu quero fumo, fum, fum. Eu quero fumo, chupa, chupa. Eu quero ver, chupa, chupa. Eu quero ver, é, é. Eu quero ver, chupa, chupa. Well, mosquitos picam, picam, por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no. Os mosquitos picam, picam, por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no. Ladies night, ladies night. Divorciadas dão-me cabo dos. Namorei a cavaleira de boné e de jaqueta, a danada da miúda só queria bater. O doutor que vê mais longe é o doutor José Retalho, é ginecologista e vê na casa do. Vamos dançar e beber e cantar todos unidos. Ou a gente goza agora, ou então estamos. Eu quero fumo, chupa, chupa. Eu quero fumo, fum, fum. Eu quero fumo, chupa, chupa. Eu quero ver, chupa, chupa. Eu quero ver, é, é. Eu quero ver. I see.

concertina deixa-me louco. Ai, bom. Que me desse seu carinho. Carinho tive tanto e fiquei com a certeza. Por isso agora canto, toda mulher tem beleza. Toca o meu coração ao ritmo deste som. Vem ser o meu bombom, bom, bom, bom, bom. Dança comigo, morena. Baila comigo, loirinha. Tu és o meu bombom, bom, bom, bom, bom. We'll be right back.

Ora, pois então, são 11 horas e 7 minutos, estamos a entrar na última hora da nossa emissão de diversas músicas e vamos continuar com a música e então vou meter a música que é a Cláudia Martins, Uma Desgarradinha. E continuamos com a música. Esta é para o Ser Saruga, ele que ouça bem, é da minha parte. Para fugir do quotidiano, para fugir do quotidiano, bora divertir o pessoal. Bora divertir o pessoal, diz-me se gostas do meio urbano ou se preferes meio rural. Dou saudações em geral, dou saudações geral, do mais novo ao mais maduro, do mais novo ao mais maduro, eu prefiro o meio rural, respira-se um ar mais puro, tu sabes que eu me aventuro, tu sabes que eu me aventuro, nem que de algo abdique, nem que de algo abdique. Adoro a natureza, eu juro, convido-te para um piquenique. Mas que romântico e chique, mas que romântico e chique, me sei o que é este moço, me sei o que é este moço, espero que me abras o apetite nesse desejado almoço. Não te causo alvoroço, não te causo alvoroço, e aproveito o intervalo, e aproveito o intervalo, mas depois do tal almoço damos uma volta a cavalo. Tu só dizes eu abalo, tu só dizes eu abalo, o gosto é todo meu, o gosto é todo meu. A passear na amarrá-lo e para montar estou cá eu. Este Adriano já correu, este Adriano já correu, e põe no teu cavalo a trote, põe no teu cavalo a trote, só hei de montar no teu se levar o meu chicote. Venero, são cânticas que venero, mas é hora da despedida.

Ora, são 11h23 na Rádio Arco-Íris e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e nós na vossa companhia. E então vamos continuar com a música e então vai ser as bombocas. E esta meia hora que nos falta, vou falar poucas vezes e vou meter muita música para alegrar toda a gente, os doentes e toda a gente que esteja em casa a ouvir e tudo, nos trabalhos e todo lado. E quem rola por aí e tudo. Bom, vamos então continuar com a música, vai ser as bombocas. As mulheres são perigosas quando um homem se aproxima. Mordidela sensual e a temperatura fica em cima. O veneno da mulher é tão doce o seu sabor. Quando se é infectado, fica-se a morrer de amor. Essa mulher tem veneno e eu já fui envenenado. Estou a sentir um calor.